Vasso Muqueca de Siri. E para começar nosso domingo Mar de Rosas, vamos dedicar a primeira música à Mãe Rosa de Caçador. Play! Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor. Por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sob a rosa e a cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas um amor. O riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És latte estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Confessar-te, eu hei de sempre amar-te, ó flor, meu peito não resiste. Oh meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente preces comoventes de dor e receber a unção da tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de envolver-te até me padecer de todo fenecer. Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Quem abriu o programa foi a Genuiz lá do Rio de Janeiro. E agora é Ipanema com Celton. Cosa fai che non chiami mai, che nessuno sa di te? Mi chiedo come fai che non cambi mai, chissà perché. Se la primavera che ho, per l'estate partirai, io no. È che non riesco a stare senza la tua indifferenza. Che non riesco a stare senza la tua indifferenza. Oh. Dimmi dove sei, in questo luglio strano, labbra di açaí, i tuoi dischi di Caetano. Quello che vorrei è tenerti un po' lontano, surfare sul tuo cuore. Stasera forse ti amo meglio di endorfina, meu bem. Ah, come il mal di testa divino, appeso sulla tua finestra in Ipanema. Tutti i vicini che passano mi guardano male. Oh, è che non riesco a stare senza la tua indifferenza. È che non riesco a stare senza la tua indifferenza. Ah. Dimmi dove sei, in questo luglio strano, labbra di açaí, i tuoi dischi di Caetano. Quello che vorrei è tenerti un po' lontano, surfare sul tuo cuore, stasera forse ti amo. Meu bem, que se te latire um pouco. Dança enquanto eu fico sem graça aqui sozinha na praça e tu passa. Cada dia mais linda, cada dia que passa e tu canta. E eu te vale meu bem, que se te latire um pouco. E te vale meu bem, que se te latire um pouco. Que você te latire um pó. Você está sintonizado na Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar quinta das 8 às 9 e também domingo das 11 ao meio-dia. Agora vamos lá com Marcos Sacramento, Soraya Alene e Luiz Felipe Lima, Juju e Palanca. Juju, Juju, o que é meu palancantã? Aqui estou eu, aí estás tu, minha Juju, meu palancantã. Nós dois, depois, o sol do amor e manhãs, de braços dados, dois namorados. Já sei, Juju, palancantã. Seja em Paris ou nos Brasis, mesmo distante, somos constantes. Tudo nos une. Que coisa rara! No amor nada nos separa. Juju, Juju, o que é meu balangandã? Aqui estou eu, aí estás tu, minha Juju, meu balangandã. Nós depois, o sol do amor e manhã, de braços dados, dois namorados. Já sei, Juju, balangandã. Seja em Paris ou nos Brasis, mesmo distante, somos constantes. Tudo nos une. Que coisa rara! No amor nada nos separa. Troquemos as arminhas por peixe na boca. Juju, Juju, o que é meu balangandã? Aqui estou eu, aí estás tu, minha Juju, meu balangandã. Nós dois, depois, o sol do amor que manhã, de braços dados, dois namorados. Já sei, Juju, balangandã. Um abraço pro Ábido, sintonizado em Curitiba. Logo eu colo aí pra provar mais uma receita do meu bistrô. Um abraço, Bernardo. Mamãe não quer, não faça. Papai diz não, não fale. Vovó ralhou, se cale. Vovô gritou, não ande. Placas de rua, não corra. Silêncio, silêncio. cama de gato, olha a garra dele. Cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Olha a cama de gato, olha a garra dele. Cama de gato, melhor se cuidar. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Acalma a bola, rola a bola, trata a bola, limpa a bola, que é preciso faturar. E esse jogo tá um osso, é um ângulo que tem caroço e é preciso desembolar. E se por baixo não tá dando, é melhor tentar por cima, ui, com a cabeça tá. Você me diz que esse goleiro é titular da seleção, só vou saber mais é quando eu chutar. Ei, Matilda, Matilda, oh, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Acalma a bola, rola a bola, trata a bola, limpa a bola, que é preciso faturar. E esse jogo tá um osso, é um ângulo que tem caroço e é preciso desembolar. E se por baixo não tá dando, é melhor tentar por cima, ui, com a cabeça dá. Você me diz que esse goleiro é titular da seleção, só vou saber, mas é quando eu chutar. Matilda, Matilda. No campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha pra poder ganhar. Esta foi Simone, do Muqueca de Siri, Geraldinos e Arquibaldos. Agora Coração Bobo, Papina de Palma. É espanhol. Latiendo adentro del pecho, tu corazón.

demanda, Ogum de Ronda chegou. Babá, Ogum Megê, Ogum Maiê, Bará, Ogum Enê, Ogum Dilê, Babá, Ogum Megê, Ogum Maiê, Bará, Ogum Enê. Na onda de Ogum, meu santo protetor, com o poder de sua espada, eu defendo meu amor. É o guardião da terra, major dos orixás. Ogum é o deus da guerra, mas guerreia pela paz. Onde eu for, que o mal se esconda, que não saia de onde está, porque eu tenho Ogum de Ronda no clarão do meu olhar. Ogum de Lê, Babá, Ogum Megê, Ogum Maiê, Bará, Ogum Enê. Ogum de Lê, Babá, Ogum Megê, Ogum Maiê, Bará, Ogum Enê. Eô, eô, chegou Ogum com seu Mario. Eô, é de demanda, Ogum de Ronda chegou. De Ronda chegou, é de demanda, Ogum de Ronda chegou, é de demanda, Ogum de Ronda chegou, é de demanda, Ogum de Ronda chegou, é de demanda, Ogum de Ronda chegou, é de demanda, Ogum de Ronda chegou. Campeche. Depois desse Ijexá, vamos trazer um lançamento. Elza Soares meteu o disco nessa sexta-feira. Vamos tocar Tradição e depois terminamos o programa também com essa diva maravilhosa. 98.3, Rádio Campeche. Desconsidere a razão, desobedeça ao coração. Nas voltas que vão dando os dias, desparafuse a construção. Descontinue a tradição, desaproprie esse galpão. Por que não, nas horas simples de alegria, desconfigure essa equação. Desconsidere a razão, desobedeça ao coração. E na bagunça dessa vida, se joga em meio à confusão. Desorganize esse cordão e desagrave a ilusão. E por que não, no colorido da avenida, se jogue nesse turbilhão. We'll be right back. desconsidere a razão. Desobedeça ao coração. Nas voltas que vão dando os dias, desparafuse a construção. Descontinue a tradição. Desaproprie-se galpão. Ai, por que não? Nas horas simples de alegria, desconfigure essa equação. Desconsidere a razão. Desobedeça ao coração. E na bagunça dessa vida, se joga em meio à confusão. Desorganize esse cordão e desagrave a ilusão. E por que não, no colorido da avenida, se jogue nesse turbilhão. Foi o lado A do Moqueca de Seguir deste dia 15 de setembro de 2019. Primeiro ano de uma era com restrições e censura prévia. Estamos falando do filme sobre o Chico no Uruguai. Estamos falando sobre a Bienal, esse moralismo, esse falso moralismo que toma conta da sociedade brasileira, infelizmente. Vamos lá. No lado A rolou Para Minha Mãe, Rosa, Marisa Monte, Ipanema com Celton, cantando em italiano, Juju e Balangandãs, Marcos Sacramento, Soraya Raveni e Luiz Felipe de Lima. Aí Simone com Geraldinos e Arquibaldos, uma música que faz referência a geral e arquibancada do Maracanã, coisa que não existe mais, só existe uma torcida maravilhosa do Flamengo que ontem deu mais um show. Coração Bobo, Papina de Palma, Mihai e Luísa Maita, Nem Tudo, Ogum de Ronda, com Roberta Nistra e Moisés Marques, do disco da Roberta, que é o nome dela mesmo. Quem quiser catar na rede aí, está disponível. Tradição, Elza Soares, e no fundo estamos ouvindo Tomara, com Rafael Evangelista. Moqueca de Siri está nas redes sociais aí, @moquecasiri, tanto no Instagram, Facebook, Twitter. Quer mandar material para rolar no programa? moquecasiri@gmail.com. Este foi um programa de rádio livre até o ano passado, quando passou a ingressar uma rádio comunitária. Desde 2006, nós lutamos pela democratização dos meios de comunicação, inclusive a questão do rádio digital, uma coisa ainda que não existe no Brasil. Estamos desligando a TV analógica e o rádio digital ainda nem existe um padrão definido. Este canal apoia amplamente o DRM Brasil. um padrão cognitivo de código aberto. Acontece hoje das 13 às 20 no IAB, Rio de Janeiro, Beco do Pinheiro 10, a edição feminina do mercado. Cola lá que a Gemuniz recebe todo mundo de braços abertos. Pets e crianças são bem-vindos, é de graça. E a música é por conta da Frila, coletivo Frida, coletivo de DJs. É isso aí, mandar um abraço pra toda a galera na Cova Funda, Zé, Isis, Cudis. Se rolar uma bola hoje, eu posso catar no gol, hein? Tô animado com futebol. Vamos lá, lado B. Jovem, Júlio Sequim e Rebeca. Jovem, me falta ar, mas quero bis. Me sinto jovem, só de fazer você feliz. Finge que a pedra da gávea é um vulcão erupçando sobre o pecado e o Leblon. Eu vacilei na primeira regra do rolê, fiquei doidão, liguei pra você. Mas quem um dia irá dizer que o nosso amor precisa se esconder? Agora Cusco Baile, cabelo no tempo, de Alceu Valença. Eu também quero, quero pisar na flor. Araraiá, yo, yo, yo, yo. Araraiá, eu também quero, quero pisar na flor. Andei pisando pelas ruas do passado, criando calo no meu pé, caminhando. Moqueca de Siri, pela Rádio Campeche, 98.3. Agora, proposta indecente. Maíla. Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passo o verão também. E se a gente se der bem, passo o verão também. Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passo o verão também. E se a gente se der bem, passo o verão também. Proposta indecente, você me falou. Apostei todas as cartas no jogo do amor. Eu sei do que você gosta, aceita a proposta, basta só dizer sim. Os meus beijos te esperam, os meus abraços também. Vem correndo, meu bem. Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta está de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passa o verão também. E se a gente se der bem, passa o verão também. Proposta indecente, você me falou. Apostei todas as cartas no jogo do amor. Eu sei tudo que você gosta, aceita proposta, basta só dizer sim. Os meus beijos te esperam, os meus abraços também. Vem correndo, meu bem. Você gosta, aceita a proposta, basta só dizer sim. Os meus beijos te esperam, os meus abraços também. Vem correndo, meu bem. Vem correndo, meu bem. Liga, liga, liga, liga, liga, meu bem. Agora debaixo d'água com Otávio Cardoso. Você é chuva nessa terra seca, provoca muitas sedes ao me olhar. Se eu meto a boca nessa água fresca, não sobra uma gota pra contar. Na minha mão ainda tem seu cheiro, esfrego no meu corpo pra lembrar. Tua língua molha o meu cerrado inteiro, sedento por teu beijo me inundar. Me esquenta antes de comer, engole sem me mastigar. Agite antes de beber, de gota em gota eu viro o próprio mar. Eu vou te derreter com meu calor, oh, oh. Eu vou te derreter com meu calor, oh, oh, oh, oh. Eu vou te derreter com meu calor, oh, oh, oh, oh. Eu vou te derreter com meu calor. Chuva nessa terra seca, provoca muitas sedes ao me olhar. Se eu meto a boca nessa água fresca, não sobra uma gota pra contar. Na minha mão ainda tem seu cheiro, esfrego no meu corpo pra lembrar. Tua língua molha o meu cerrado inteiro, sedento por teu beijo me inundar. Me esquenta antes de comer, engole sem me mastigar. Agite antes de beber, de gota em gota eu viro o próprio mar. Eu vou te derreter com meu calor, oh, oh, oh. Eu vou te derreter com meu calor, oh, oh, oh. Eu vou te derreter com meu calor, oh, oh, oh. Eu vou te derreter com meu calor. Você está ouvindo Moqueca de Siri agora. Fiz um selfie, amor, mas você não curtiu. Eu não sei mais o que faço com a foto do perfil. Já fiz a de blazer, até pose sensual. Se você não comentar, meu bem, vou postar lá no seu mural.

Vem do sul, do sol, do sertão. Um poema valente se meteu numa briga e foi pra prisão. Era briga de amor, sim, senhor. Era um homem mais uma mulher. Era um tal de faísca de flor. Um amor que ainda não acabou. Além de cafona, é um ato revolucionário. Vamos fechar o lado B com duas releituras de um disco chamado Mulheres Fora da Caixa. Releitura para fadas e Último Desejo. Moqueca de Siri na Rádio Campeche 98.3. Devo de ir, fadas, inseto voo e cego sem direção. Eu bem te vi, nada, ou fada borboleta ou fada canção. As ilusões, fatas, de fada com varinha virei condão. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Yeah. mereço a comida que você pagou pra mim. Lado B do Muqueca de Siri. Jovem, com Júlio Sequim e Rebeca, cabelo no pente, Cusco Baio. Proposta indecente, Aila. Debaixo d'água, Otávio Cardoso. Selfie, Dirimbó. Vem cá, com Batida Nacional. Fadas, com Luísa Lian e Tinhosa. E Último Desejo, com Lara e os Ultraleves. No fundo, estamos ouvindo Sebastião Rodrigues Maia cantando Flamengo, o clube da minha preferência, da sua, de todos nós. E a Rádio Campeche informa, na Arena da Baixada, Avaí 1, Atlético Paranaense 0. Tenham todos uma excelente semana, paz, trabalho, sorte, luta, força, beijos, abraços, prazeres, orgasmos. E saudações rubro-negras. É importante salientar que já faz um tempo esse programa está sendo produzido com duas cabeças pensantes. Gê Muniz tem colaborado tanto no repertório quanto com as chamadas de voz. Ainda vai colar um personagem aí, a Genileia. Enfim. É uma delícia, querida G, amada. Um beijo enorme. E vamos ao mercado, quem estiver no Rio. Hoje tem forró no Queimazóio, para quem estiver em Floripa, no Rio Tavares. Vamos terminar o programa com mais uma música do disco Planeta Fome, de Elza Soares. País do Sonho. Preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar só negros e pobres. Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé, e o prazer verdadeiro do craque seja fazer gols como Garrincha. Obrigada, mané. Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austero pudor. Qualquer pessoa em pleno direito, diga adeus preconceito de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar, e esse país vai chamar-se Brasil. Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente, e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby, que não tenha injustiça, porém a justiça não ouse condenar a negros e pobres. Eu preciso encontrar um país onde ninguém enriqueça em nome da fé, e o prazer verdadeiro do craque seja fazer gols como Garrincha. Obrigada, mané. Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com austero pudor. Qualquer pessoa em pleno direito, diga adeus preconceito de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário seja um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar, e esse país vai chamar-se Brasil. de Siri.